Aqui, Cinti. 6225, complete Eliance 1862 à torre. Salvador, 4298, bom dia, desse mantenha 050, acione identificação, vigilância, chegada a Mari. Azul 4208. Confira com a Fatiali Mai que após Israel, qual seria a posição? Bordel direto Terra Vista, Alfa Charlie Mike. Israel direto, Israel, Alfa Charlie Mike. Papa Romeu, quem? Ah, bom dia, confirmo o Pat. Constantinho Copa, por gentileza. Vamos coordenar com o controle a saída, ok? É Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Se mantém as condições de reporte próximo à Praia do Forte, Hotel Juliette Serra. Controle Salvador, Estrela 3122-950. É 3122 da Oceaner, desse mantém a 3000 via chegada à Mária, sem identificação, vigilância. Oceaner 6312. 3000 via Mária, Oceaner 6312. Gol no 434, redução aproximação, torre 118-612. 86, gol no 434. Solo Salvador, gol 922, vibrou. Gol no 922, taxia Alfa Juliette, posição 07, espaço principal. Alfa Juliette, 07, 922. Bom dia, Gono 434. Bom dia, continua a aproximação, aguardando pistão no zero livre. Para informação, Fokker Senda Oceaner, é 9 que precede, cruzando o eixo da 1735. Sim, Gono 434, estabilizado no LS, baixando, aguardando pista livre. 2 para a cópia, confirme o pátio que encontra. Poderia confirmar o Papita no brilho máximo? Firma? O Papi está no brilho máximo para o gol 1434. Afirmativo, brilho máximo. Oceaner 6225, no solo 112, libere a direita para a via Eco, solo 121, decimal 9. Confirma apenas se recebeu o brilho do Papi? Sente. Sente, grato. Controle Salvador, Oceaner 6225, autorizado, Duna 6312. Dona 6312, grato. 01, Oceaner 6225. Whisky Foxtrot Lima, autorizado, vitória da conquista, uma centena ao nível, decola da 17, com curva direita, no perfil da saída Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo e após direto destino. Controle em 1,99,35, a torre em 1,98,6 dúzia e aciona 5,156 no transponto. Com seu POB? Sim, seu direcionamento táxi decolagem com a torre em 1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0-5, bom voo. Romeu Golf Vitor Transcópia. Autorizado para Vitória da Conquista, uma centena é o nível. Decola da 1-7 com curva à direita no perfil da saída Arbor. O controle em 1-9, decimal 3-5, a torre em 1-8, decimal meia dúzia e aciona 5-1-5-7 no transponder. Protejamento correto no pátio 5, confirma PB. Meia. 06 para acionamento táxi decolagem com a torre em 1-8, decimal meia dúzia. O ajuste no 0-5, bom voo. 035, limite ao localizador. Centro 035, limite ao localizador. 4-0. Solo agora 1-4, direita 1-2-1. 1-2-1, decimal 9, solo, bem. Direita 1-2-1-9, eu vou 1-4-3-4. Ingresso no corredor Interlagos, Juliette Serra. Vou 1-4-3-4, então, só escuta. Porta papá para ingresso. 04 principal. 100 Alfa Juliette, 1-0 a posição, participa o Gono 434. Controle Salvador, trip 5207 para descida. Trip 5-2, 1-7 para descida, tchau. Esse mantém a 4.000, 1-0 no 5, direto Bonf. 4.000, 1-0 no 5 para Bonf, trip 5-2, 1-7. Só um instante, eu vou contactar em fé, ok? Sim. Lima, repórter Lab, todos cabeceiros no 7. Mike na escuta? Alfa Charlie Mike na escuta. Mantém 180, chama Recife 125, decimal 1. Recife 251, Alfa Charlie Mike. Controle, esse é 6312. Pode descer para 2000, estou autorizado 2000. É 312? Afirmativo. Autorizado 2000, ILF, reporte estabilizado. 72000, reporte estabilizado em ILF 6312. Azul 4298, qual é a sua indicada? 2509. Ok, reduz a 200, azul 4298. 2009, 4298. Pedro 2283, informação em curso Juliette, Vitória da Conquista 260, copia? Autorizado Vitória da Conquista, nível 260. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor e após direto Vitória da Conquista. Controle 199.35 e aciona 5407 no transponder. Confirmando remota 1-4. Afirmativo, reporta para acionamento e push na remota 1-4, parceria 2223. Assim que o sol cima decolado, autorizado ingresso no 7, reporte em área de trote. Direita pro A 0620620, tá livre LS 4298, desça para 3000, reporte estabilizando. 060, 3000, reportará autorizado LS 4298. Fox Lima decolado agora ao 09, controle 1935, morro. 1935, obrigado, bom dia, meu. Controle Salvador, muito bom dia. O Papatango Whisky, Fox Trot Lima, tá na gole. Whisky Fox Lima, ciente, contato, radar vigilância, sub e mantém nível 100, Whisky Fox Trot Lima. Ciente, 100, Fox Trot Lima, pode livrar da restrição? Suba para 100 na saída Arbor, Whisky Fox Lima. Gente, Arbor, ascensão 100, Fox Trot Lima. Alpha Departure, Papa Uniforme Charlie Alpha Departure and Aracaju Transition. Salvador Departure 119.35 and Skulk 5173. Ok, né? Estará para o push, América na energia. Salvador é o trip 5217. Por gentileza, o nosso número de aproximação para ver se a gente reduzir isso. Bom, reduzir 5217, o número 3 na sequência para o ILS da pista 10. Reduzindo aqui ao máximo, a gente pode ter 5217. Obrigado. Conf Vitor, 090 graus, ponto autorizado. Foi Salvador, Janela 6312, vai estar travado, meia milha do céu. Sim, sou visual com tráfego, informarei. Quando é a aproximação, aguardando as para o pouso, o Oxené 6312. Aguardando só de 6312. Pode confirmar o vento, com certeza, 6312? Afirmativo, vento no momento, uma centena com 9, tem pouso autorizado agora, o 6312. Pouso autorizado, 10, Oxené 6312. Vindo da decolada 22, controle 1935, bom voo. 1935, bom dia, amigo. Se Lima está livre, ascensão para 1900, livrando a restrição 3000. Está livre das restrições, isso que posso, Lima. Gente, Lima, obrigado, meu. Olá, boa parte, good morning, this is Papa Tango, Romeo Golf Vita, passing 1000. Morning, Romeo Golf Vita. As you receive the clearance on the ground, climb and maintain 100 at radar 7. Mount 100, Romeo Golf Vito. Juliette Serra está aproximando-se do portão Interlagos. Reporte próximo ao rotatório. É o Juliette Serra? Júlia Serra, vai ingressar no corredor Interlagos. Delta. Apoio LS, 4298. 4298, ciente, passou Duna, completa LS, torre 118, meia dúzia. 86, 4298. 5217 da Trip, desse mantenha 2000 via Ponce, reporte no localizador, altímetro no 0 no 5. 2000 via Ponce, reporte no localizador, Trip 5217. Control, Papa Tango Romeo Golf, we reach and maintain 3000. Can I climb out to level 100? Vitor, the level 100 is not available because I hear you have aircraft in front of you. Just 3 minutes in your separation on the parker. You are re-clear to level 080. So climb and maintain level 080, Romeo Golf Vitor. So I just cleared to park level 080, Romeo Golf Vitor. Salvador, bom dia, Xanar 63, 1 ou 2? Oxanar 63, 1 ou 2, Taxi Alfa, reportando seu Taxi 2 de Guedes para ingresso. Taxi Alfa, reportando seu Taxi 2 de Guedes para ingresso. Azul, 4208. Radial 259 de Salvador até 50 milhas. Radial 259 até 50 milhas, Lima. Romeo Golf Victor, maintain Salvador Radio 259er until 50 knots miles VME from Salvador. Fly Oxford, maintain radio 259 until 50 miles out from Salvador. O Hotel Juliette Serra, controle. A escuta. Ok, foi autorizado o corredor Interlagos, confirme. Afirmativo, só para regra, só para ele. Controle 5172. Fechamento correto, confirmando portão 03. Cliente, reporta pronto para o inspecionamento azul 4208. Salvador, Oxanair 6211, Galeão 360. Minutinho, cópia por gentileza. Prepare a Dael, Leda, Bride, aguardando. Ok, ciente. Xanair 6312, ingressa Juliette, posição 05. Dessa via Juliette para a posição 05, Xanair 6312. Trip 5217, completa aproximação, torre 118, meia dúzia. 118, meia dúzia, torre, Trip 5217. Obrigado, seu bom dia, bom trabalho. Obrigado, Hotel Juliette Serra, torre 118, meia dúzia. 118, meia dúzia, Juliette Serra. Torre Salvador, Papa Romeo, Hotel Juliette Serra. Prossiga, na escuta. Está outro corredor interlago, já próximo da rotatória, para ingresso do circuito, só em cima. Está reduzindo, está com 1.500 metros, mas vai aumentar para 2.000. Ok. Romeo Golf Victor, confirm your rate of climbing. Only 1.000. Quando intercepta, presume 1.0. E após conforme a rota do plano de voo, controle em 199 decimal 35 e aciona 5403 nos transpondos. No final de 7 milhas, vai ser acabado. Trip 5297 saindo tráfego, quanto à aproximação, informarei que está ali, informação de tráfego. Estou com aeroclópio com IB, aproximando a cabeceira 35 e mais um helicóptero no setor norte, aproximadamente a 3 milhas da 197. 7297. 4298 azul, solo é 28, direita ao 21 decimal 9 solo, bem-vindo. 219, 4298. Alfa Chanel 62 no 1. Cinco, dois, um, sete, pista livre, pouso autorizado, 1-0, 1-0 graus, com 10 nós. Gente, pouso autorizado na 10, 5-2-1-7. Posição antes do ataque, foi Juliette, aguardando para ingresso. Alfa, mantém antes da Juliette, passando a 0. É o Juliette Serra, tá visual com o trip na aproximação? Ah, afirmativo. Mantém a separação do tráfego, vai prosseguir com o número 2 para a cabeceira 17 e o hotel Juliette Serra. Durata. Eco Delta, condição de som 29, frequência livre, estacionar, parte 4, bem-vindo novamente. Ingresso a Juliette, posição 08, agilizando, ok? O azul 4208, 98. Ana Juliette, para posição 8, agilizando, passando a 8. Sou de tráfego, 11 horas para 10 horas, rumo oeste. Aeronave é um Carajá, mantendo 080. Eu conformo o Pipa Onboard. Okay, American Manager, stand by to start that, okay? I will stand by right here, man. Meia da Webjet, desce e mantenha 2000 pés, 10, 1015. Libra LS, reposto estabilizado. 2000 pés, 1014, Webjet, 5820, reportará. American Airlines, are you ready to start taxi now? Yes, I am ready. Can you just want to verify the initial altitude on the departure for American Airlines? I just want to make sure, ma'am, we're clear to flight level 390 on the circuit. Just up there on the center, I'll just give you the altitude of gravity. Hello, Salvador, muito bom dia, 5297, chegou na sua segunda. O trip 5297, táxi, só um instantinho por gentileza. Corrigindo, táxi via alfa, mantenha a posição antes do táxi 6 Juliette, aguardando para ingresso, a remota será 13, ok? Gente, Alfa, vamos pegar Juliette, 43, ótimo. O American 980, flight level is 390, ok? 390 to Recife. Ok, copy that, man. Flight level 390, and we are ready to check. Ok, taxi via main apron after taxiway Indian Alpha to hold point 1810, hold point tower 118.6. 1-8-1-0-1-5. Ok, 1-0-1-5. Hold on, 1-0. Olá, Salvador, bom dia. Eu vou 923. Gente, essa informação. Juliette, na posição 07, solicito 360 para Guarulhos. O Gol no 923, eu tenho aprovado 340, ok? Como nível final. Aguardam apenas um instante para a cópia, preparando a Arbor. pós posição Elefa. Sim, eu já vou falar Arbor, Elefa, aguardando cópia. O Oscar Hotel Kilo, sim, só confirma o pátio? Pátio 5, ciente. Só um instantinho, por gentileza, para a cópia. Eu vou coordenar com o controle, é melhor sair do que? Meia 2-1-1, né? Me escuta, por gentileza. Aguarde para iniciar o pushback de estacionamento. O Oscar Hotel Kilo pronto, copy. Autorizado Campinas, o nível 200, decola da 107 com curva direita no perfil da saída da El, após voo à posição Coral. Para interceptar a Whisky 1 e prosseguir conforme a rota do plano de voo. O controle em 199.35, a torre em 198.62 e aciona 5160 no transponder. Zero, chame agora centro, Recife, em 126.0. 126.0, obrigado, bom dia, meu. Bom dia. Romeo Golf Victor, maintain level 080 and contact Recife Center at 126.0, have a nice day. No pátio 5, acionamento, taxi, decolagem, torre 1 no 8.62, o ajuste no 0 no 5, bom voo. No level 080, just 8 miles ahead. Sorry, just my ship to make a separation. Okay, if I were you, I will maintain level 080, not maintain separation, and land in safe with condition of the dark vehicle. Contact now center at 125.6.0, have a nice trip. Thank you very much, are you? Ah, que coisa, Romeo. 826, torre 1862. 826, até logo. 5826, bom dia, sinal da 10, embaixo é travado. 5726, tráfego avistado, tem pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, com 10 nós, altímetro 10 no 5. 15, livre pouso, pista 10, repete, 5826. Gol no 923, pronto, copy. Gol no 923. Autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Após voa posição Elefa, Eco Lima, Eco Fox Trot Alfa. Quando intercepta, Perzulu 2-1 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 199.35 e aciona 5410 no transponder. Foi autorizado 340 para Guarulhos, após decolagem, primeiro curva à direita, perfil da Arbor, depois Elefa, para interceptar Upper Zulu 2-1. Controle 1935, transponder 5410, o gol 1923. Protegimento correto, confirma o portão? 07. 07, reporta pronto para o espectacionamento, gol no 923. Quando estiver pronto, reportará 1923. Irmante, vou passar os 2223, apenas atentando ao parqueamento do ATR da Trip e vai prosseguir para a remota. Corrigindo, já está livre o, no remoto no 4, reporta táxi. A mesma já passeou no 3, ok? Ok, vai reportar táxi 2223.